microfone. Professor Daniel Gaia vai dar uma aula sobre o jeito também, o professor se apresentar. Eu queria agradecer o convite, né, aos outros alunos, para falar isso aqui com vocês. Me pediram para falar um pouco sobre direito urbanístico e alguns aspectos relacionados à democracia. Eu vou primeiro me apresentar. Eu sou Daniel Gaia, professor da Faculdade de Direito e Ciências do Estado aqui da UFMG. Eu sou de Direito Urbanístico e Direito Ambiental. E antes de falar propriamente do tema, eu acho que eu vou falar um pouquinho do Direito Urbanístico, só para situar um pouquinho a temática. Né? O Direito Urbanístico, ele, do ponto de vista da técnica, né, ele trabalha muito a regulação dos espaços na cidade. Né? Regulação do uso e ocupação do solo, licença urbanística, parcelamento do solo, né? Também envolve aspectos relacionados ao planejamento urbano, principalmente os instrumentos jurídicos, plano diretor, né? Todos os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, eles são também estudados no direito urbanístico. Tá? Historicamente, o direito urbanístico, ele tem, pelo menos os principais autores, estudiosos, têm se preocupado muito com a questão da moradia, né? Então, a maior parte dos estudos, dos artigos escritos e livros escritos na área de direito urbanístico aborda a questão da moradia, regularização fundiária de favelas, né? Questões relacionadas à regularização de áreas particulares ou de áreas públicas, né? Então, existe um grosso, né? A maior parte do material do direito urbanístico aborda essa temática. Mais recentemente, o direito urbanístico, ele tem incorporado muito as discussões do direito à cidade. Né? Então, a relação que o direito à cidade tem com o reconhecimento de novos direitos, né? Com a participação democrática, com os usos da cidade, né? Enfim, o direito urbanístico, ele tem essa alguma dessas características básicas que eu mencionei. Né? O direito urbanístico, como ele trabalha muito com cidade e faz também, tem uma relação forte com o planejamento, o direito urbanístico, ele trabalha muito, ele dialoga com outros campos de conhecimento, principalmente o urbanismo e a geografia, né? Também a sociologia urbana, né? Mas o urbanismo é o campo em que o urbanismo, o planejamento urbano, são os campos em que o direito urbanístico mais dialoga. Né? Até porque boa parte dos institutos, dos instrumentos de direito urbanístico, boa parte são também trabalhados na arquitetura e urbanismo, claro, sobre uma dimensão, sobre uma ótica diferente. Né? Bem, eu vou falar um pouquinho, inicialmente, antes de abordar a questão da participação democrática. Se eu sentar, vocês conseguem me ver? Eu vou falar bem baixinho para vocês virem para frente. Então, eu estava falando um pouco dessas características do direito urbanístico E na década de nos anos 1990, né, eu estava falando que os principais estudos de direito urbanístico, eles acabaram sendo centrados, eles foram centrados na temática moradia e regularização fundiária. Isso mudou com o Estatuto da Cidade, né? Porque com o Estatuto da Cidade, que é a Lei Federal 10.257, né? Esse campo do direito, que é o direito urbanístico, passou a ocupar muito a sua discussão, trabalhando a regulamentação dos instrumentos do Estatuto da Cidade, que são os instrumentos, basicamente os instrumentos de reforma urbana, do ideário de reforma urbana, ou seja, aqueles instrumentos que possibilitam inclusão social, né? Então, durante praticamente os anos 2000, toda a década dos anos 2000, a preocupação muito forte dos intérpretes do direito, né, foi como implementar aqueles instrumentos que foram considerados avanço pelo Estatuto da Cidade. Né. Bem, vocês já conhecem um pouco o fim da história, pelo menos o fim da história até aqui, né, porque a história está sempre em movimento, né, que é o fato de que a maior parte dos instrumentos do Estatuto da Cidade, eles não foram aplicados pelos municípios, né? Existe uma pesquisa feita em 2011 pelo Ministério das Cidades, coordenada pelo Orlando Júnior, né? Professor do IPUR, né? Que essa ampla pesquisa, ela comprova que aqueles instrumentos que foram reivindicação e objeto de luta de movimentos sociais urbanos, eles foram inscritos no Estatuto da Cidade, só que esses instrumentos, quando esses instrumentos foram aplicados pelos municípios, de duas uma: ou os municípios não inscreveram esses direitos nos planos diretores, ou eles inscreveram, mas deixaram esses instrumentos sem aplicabilidade, sem concretização. Isso significa que os planos diretores, de um modo geral, eles inscrevem nas suas leis parcelamento compulsório, IPTU progressivo no tempo, zonas especiais de interesse social, né? Só que na prática as administrações públicas não colocam esses direitos em prática, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: houve uma crença, houve uma aposta muito forte no processo de institucionalização de direitos, né? Esse processo, essa aposta, ela vem da própria Constituição Federal, né? A Assembleia Nacional Constituinte, ela teve um amplo processo ela foi construída junto com um amplo processo de participação social. A emenda de reforma urbana teve 250 mil assinaturas, né? Os movimentos organizados participaram ativamente da Constituição, né? E com aquela crença, com aquela perspectiva que em um Estado democrático, né, com a Constituição cidadã, os inúmeros direitos iriam ser respeitados, iriam ser concretizados. Então, essa crença na institucionalidade, ela começa na Constituição de 88, né, ela se fortifica com o Estatuto da Cidade, porque quando o Estatuto da Cidade foi aprovado em 2001, depois de muitos anos de discussão, de pressão, né? O Estatuto ele foi comemorado, né, pelos segmentos sociais que lutam pela reforma urbana, né, como sendo uma grande vitória, né? Inclusive internacionalmente, né, foi vários autores brasileiros e várias entidades divulgaram mundialmente que o Estatuto da Cidade foi um grande avanço, né? Só que o Estatuto da Cidade, ele teve esse momento de, digamos assim, de ruptura do processo de mobilização social, né? Porque houve na Constituinte um amplo processo de mobilização, né? E esse processo, ele praticamente, quando o Estatuto da Cidade ele é aprovado por unanimidade no Congresso Nacional. Então, eu pergunto a vocês, olha, se ele foi aprovado por unanimidade, por que que ele tramitou durante 13 anos com tantas resistências, né, do mercado imobiliário, né? Porque quando ele foi aprovado em 2001, os movimentos sociais em torno da reforma urbana, eles estavam desarticulados, né? O mercado imobiliário conseguiu inserir no centro da cidade alguns instrumentos que serviam aos seus interesses. Estou me referindo basicamente às operações urbanas consorciadas, né? E a outorga onerosa do direito de construir a partir do coeficiente variável de aproveitamento, ou seja, aquele que o município estabelece como coeficiente de aproveitamento 1,5, 2, 3, 4, né? Porque daí a possibilidade do mercado lucrar com o solo urbano ficou assegurada pelo Estatuto da Cidade, né? Então, o Estatuto da Cidade foi aprovado em 2001 já num processo de desmobilização, né? O Estatuto ele deu prazo de 5 anos para os municípios se readequarem, ou seja, elaborarem as suas leis, né? Belo Horizonte não precisou, porque todos aqueles instrumentos previstos no Estatuto, o Plano Diretor de 96, ele já continha, tá? A época, a administração do Patrus Ananias. E esse prazo de 5 foi estendido para mais 2, então foi 7 anos. Então, 2001, 2007. Né? Após 2007, é que os municípios, de um modo geral, começaram a aprovar os planos diretores e regulamentar os instrumentos. Né? A grande maioria não regulamentou os instrumentos que fazem referência à função social da propriedade e a função social da cidade. Tá? Por que que o município ele não foi obrigado a fazer isso, né? A regulamentar? Né? Por uma lacuna do próprio Estatuto da Cidade. Né? O Estatuto da Cidade ele não estabeleceu o que se chama de gestão vinculativa. Né? Ou seja, a gestão urbana ela não estava vinculada aos instrumentos de cumprimento da função social da propriedade e da cidade. Se vocês forem pegar o texto do Estatuto da Cidade, vocês vão verificar lá. O município poderá fazer. Esse verbo poderá praticamente inviabilizou a concretização do ideário da reforma urbana. Né? Porque esse é o espírito central. O Estatuto da Cidade ele não surge para atender aos interesses do seu propósito, na sua filosofia, para atender ao mercado imobiliário. O Estatuto da Cidade surge como proposta de concretização do ideário da reforma urbana, ou seja, para você reduzir desigualdades, para você inverter as prioridades na cidade, né, para que a população pobre possa, de fato, ser incluída na cidade formal. Né? Então, o Estatuto da Cidade ele não estabeleceu mecanismos vinculativos, ele não estabeleceu um conteúdo mínimo do ponto de vista dos instrumentos que os municípios deveriam cumprir. Tá? Ele deixou para os municípios para escolherem entre coeficiente de aproveitamento único e variável. Né? Vocês são estudantes de arquitetura, se vocês não estudaram, vocês vão ainda estudar, que o coeficiente único de aproveitamento aqui no Brasil ele foi publicizado em 76 pela Carta de Imbu, né, que é um instrumento extremamente importante de justiça social, porque ele permitia que quem quisesse explorar o solo urbano, né, ou seja, quem quisesse construir acima de uma vez a área do terreno, né, ele teria que estabelecer realizar contrapartidas ao poder público. Né? Então, essa contrapartida inicialmente era a cessão de terrenos, que depois foi convertida em contrapartidas em valores monetários, em dinheiro. Né? Então, veja, imaginemos o cenário, todos os municípios brasileiros tendo coeficiente único de aproveitamento. Imaginemos a quantidade de áreas públicas que o poder público teria para fazer política habitacional, para criar parque, né, para criar áreas de lazer, para implantar equipamentos de lazer, de cultura, de saúde, de educação. Né. Então, o coeficiente único de aproveitamento foi uma grande oportunidade perdida lá na década de 70. Né. O prefeito de São Paulo, o Setúbal, em 76, tentou implementar, o mercado imobiliário não deixou. Né? A Erundina, em 90-91, tentou implantar, o mercado imobiliário não deixou. Né? Então, e aí quando o Instituto da Cidade foi criado em 2001, né? ele poderia ter optado pelo coeficiente único de aproveitamento para todo o território nacional. Como ele não optou, ele jogou para os municípios a decisão se ele quer o único ou ele quer o variável. E aí, na correlação de forças com os movimentos sociais desmobilizados, né, 99% dos municípios brasileiros que fizeram o plano diretor optaram pelo coeficiente variável, porque o mercado imobiliário ele teria menos obrigações, menos contrapartidas, né? Então, parte do nosso déficit de cidade, né, parte da nossa desigualdade se deve à regulação, à maneira como foi feita a regulação urbanística no nosso país, né? O Estatuto da Cidade ele foi importante, só que ele teve várias lacunas. Lacunas essas que não foram sanadas pelos municípios, no modo geral. Porque os municípios, já há muitos anos, mas atualmente tem uma correlação de forças muito favorável ao mercado imobiliário, né? Vide as operações urbanas consorciadas, que são negociadas com o mercado imobiliário, né? E que vão recortando o território urbano de acordo com os interesses privados, né? Inclusive rompendo o princípio do planejamento urbano, né? O planejamento urbano, que ele é exteriorizado principalmente por meio do plano diretor, ele parte da ideia de que o município vai fazer estudos, diagnósticos da cidade, depois vai ter participação social, né? E na operação urbana consorciada, esse processo ele é atravessado, né? Então, e o investidor, ele diz muito claramente isso. Ele não quer investir numa área que tenha pobres, né? Então, só que a prioridade do planejamento urbano é resgatar os pobres, é inserir os pobres na cidade. Então, nós temos aqui um planejamento urbano previsto no Estatuto da Cidade que busca o ideário da reforma urbana, né? E temos um planejamento urbano, uma espécie de planejamento urbano paralelo, né, que é feito em parceria com a iniciativa privada. Bem, desses instrumentos de reforma urbana, né, que são muitos, né, hoje a própria Hermínia Maricato e a Raquel Onik, hoje elas defendem que quem defende a reforma urbana o ideal não é ficar estabelecendo um amplo rol de instrumentos, né? Instrumentos esses que a administração pública vai dispersar no seu processo de gestão, né? Mas sim concentrar em alguns instrumentos que de fato garantam justiça social, né? E aí, tanto a Maricato quanto a Runic, elas fazem referência a dois instrumentos que são importantíssimos. Um é o PEUC, né, o parcelamento e edificação compulsório com IPTU progressivo no tempo, para aqueles imóveis que não cumprem a função social. Vocês vejam que Belo Horizonte, embora tenha tido um processo participativo no plano diretor de 96, tenha tido algumas administrações de esquerda na década de 90, né, a Prefeitura de Belo Horizonte não conseguiu implementar o IPTU progressivo no tempo, né? Nós temos alguns municípios que hoje são referenciais, Santo André é um deles. Do ponto de vista legislativo, o Plano Diretor de São Paulo tem vários aspectos interessantes, porque ela não obriga a função social apenas para terrenos vazios. Ela vai obrigar a função social para prédios que são subutilizados, né? Então, seu prédio, se ele tiver 60% de desocupação, de não utilização, ele está sujeito ao cumprimento da função social da propriedade, né? Então, esse é um instrumento, e o outro é a chamada cota de solidariedade, né? Que até hoje nós estamos estudando, ela não está presente no PL 1749 e 1750, que é o PL que institui o novo plano. O PL é projeto de lei, tá, gente? Que institui o novo plano diretor da cidade de Belo Horizonte, né? Então, o que é a cota de solidariedade, né? Qualquer empreendimento acima de determinado porte, então acima de 20 mil metros quadrados, né, de área construída ou grandes empreendimentos, eles devem destinar 10% da área do terreno para moradia social. Esse instrumento ele já existe em alguns lugares do mundo, né? Em Paris ele funciona muito bem, né? E é um instrumento, na verdade, que de certa forma remonta à ideia do coeficiente único de aproveitamento lá da década de 70. Porque quem vai explorar o solo urbano vai ter que dar a contrapartida, né? Então, o que se tem defendido, né, por autores de direito urbanístico, por professores da área de urbanismo, é que a discussão sobre justiça na cidade ela tem que ser concentrada em poucos instrumentos, mas que eles sejam fortes e sejam efetivamente concretizados, né? Porque o poder público, ele utiliza, o poder público, e aí aprovando a legislação, inúmeras técnicas para que aquele instrumento que seria para cumprir a função social, ele seja desvirtuado. Então, vamos dar só um exemplo, na proposta da prefeitura atualmente, né? A Conferência de Política Urbana, que é um instrumento de participação importantíssimo, né? Ela aprovou o coeficiente único de aproveitamento, né? A prefeitura, quando ela manda a proposta para a Câmara de Vereadores, ela mantém o coeficiente único de aproveitamento. Mas se vocês forem analisar o que está por entre as vírgulas, né, da proposta, vocês vão verificar que tem um número enorme de exceções, né, nos quais situações essas em que o instrumento ele não se aplica, né? E uma dessas exceções, bom, exceções para determinados empreendimentos, exceções temporais, ou seja, não se aplica durante um ano, dois anos, né? E tem uma outra coisa importante, o coeficiente do aproveitamento com a contrapartida, ele é um instrumento fundamental, relevante, né? Mas se a base de cálculo da contrapartida for pequena, esse instrumento ele vai ter pouco resultado, né? Então, no que você vai calcular, por exemplo, você pode construir até uma vez a área do terreno sem pagar, né? Aí você, pagando, você pode construir até três vezes a área do terreno. Então você aumenta aí, você duplica ou triplica a área construída, né? Qual é o cálculo que é utilizado, né, para fazer o pagamento dessa duplicação, dessa triplicação? Então, discutir reforma urbana, que é, na prática, também discutir democracia na cidade, porque a democracia ela não é só um elenco de liberdades, né, ou a possibilidade de manifestação. A democracia, se não houver justiça social, não existe democracia. Se as pessoas elas não tiverem o direito à cidade, nós não temos democracia na cidade, né? Nós temos democracia para algumas pessoas, para alguns setores, mas não para toda a cidade, né? Então, é importante que vocês, como estudantes e futuros arquitetos, vocês sempre desconfiem do arcabouço jurídico, né? A lei ela tem muitas armadilhas, né? Armadilhas essas que às vezes o enunciado ele prevê um direito, mas o parágrafo ele praticamente esvazia aquele direito que está no enunciado principal, né? Então, e aí eu recomendo a vocês que vocês de fato peguem o PL 1749 e 1750, né? Vocês podem acessar lá no site da Câmara dos Vereadores. Estudem e vocês próprios vocês vão identificar vários pontos, várias lacunas, justamente para desconfigurar, para desvirtuar alguns dos objetivos que são propostos. Tá? Então, um outro aspecto importante, eu falei então do PEU, que é parcelamento de edificação compulsória e PTU progressivo, né? Que é importante ficar muito atento sobre como o PL 1749 trata a matéria. cota de solidariedade, que é um instrumento importantíssimo, que até onde eu vi não está previsto no PL aqui de BH, né? E o outro instrumento importantíssimo de cumprimento da função social são as ZEIS, Zonas Especiais de Interesse Social, né? As ZEIS, bom, ZEIS é uma, dentro da técnica de repartição do território, técnica do zoneamento, né? Você delimita determinados trechos que são trechos de interesse social. São áreas especiais, são zonas especiais de interesse social. Existe uma tendência nas cidades brasileiras de que as ZEIS elas sejam circunscritas àquelas áreas já consolidadas, né? Favelas, aglomerados, vilas que estão há 20, 30, 40, 50 anos. Né? É importante ter ZEIS nessas áreas também. Por quê? Porque quando se delimita que as ZEIS, essas áreas passam a ser prioritárias para urbanização e regularização. Essas áreas vão ter parâmetros urbanísticos especiais, né? Tamanho máximo de lote, proibição de remembramento, proibição de atividades comerciais de maior porte, para evitar a gentrificação, para evitar que as pessoas pobres saiam dessas áreas. Mas é importante também que as ZEIS sejam aplicadas em áreas vazias, né? São chamadas ZEIS de áreas vazias. Para quem tiver interesse, tem um caderno do Ministério das Cidades, chamado Caderno ZEIS. Ele está disponível ou no site do Ministério das Cidades ou no site chamado Capacidades. Vocês fazem um login, vocês acessam muitos desses documentos. Mas por que é importante? Porque a ZEIS de área vazia, ela quebra a lógica de apropriação capitalista da cidade, né? Ou pelo menos ela relativiza em alguns trechos, né? Você delimita áreas vazias em que o único uso possível é habitação de interesse social, né? É claro, o mercado imobiliário não gosta, o mercado imobiliário só admite se essa área ZEIS seja lá no finalzinho da cidade, né? Mas é importantíssimo que... Mas por que os pobres têm que morar em áreas periféricas? Quem disse isso? Né? Quer dizer, todas as pessoas elas têm acesso, devem ter acesso a equipamentos, a serviços, a mobilidade, etc. Né? Então, o legislador, se ele tiver vontade política, né, junto com o executivo, ele pode gravar em áreas centrais zonas especiais de interesse social vazias. Como pode ser para terreno, como pode ser para prédio também. Né? Mas temos um grande número de prédios na área central de Belo Horizonte que não está sendo utilizado, né? E que o PL, a proposta do plano diretor, pode muito bem dizer, olha, essa área é ZEIS, é uma área para habitação de interesse social. Né? As operações urbanas consorciadas, caso elas sejam aplicadas aqui na área mais urbana, vai gerar um processo de gentrificação, ou seja, vai expulsar as populações mais pobres. Então é importante ter esse instrumento de salvaguarda, que é o instrumento das ZEIS. Do ponto de vista do Congresso Nacional, né, a situação, como vocês sabem, ela não é, do ponto de vista político, das melhores. Né? E não é só porque envolve questões relacionadas ao cumprimento ou não da Constituição, à democracia, né, ao respeito ao Estado Democrático de Direito. Estou me referindo especificamente aos direitos sociais, estou me referindo em especial, né, ao direito à cidade. Né? Então, existem alguns projetos de lei tramitando no Congresso, e nós sabemos que a atual composição do Congresso é a mais conservadora da história recente, né? Porque boa parte dos congressistas eles foram eleitos com base em financiamento privado de campanha, né? E esses congressistas eles precisam retribuir o apoio dado, e eles retribuem votando pautas conservadoras, né? E aí então existem alguns projetos que são perigosos. Então, por exemplo, existe um projeto que criminaliza o fechamento de ruas, de vias públicas, né? Então, se você for se manifestar defendendo algum direito, esse projeto ele não foi aprovado, mas ele já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Se você for defender qualquer direito e resolver fechar uma via pública, né, esse projeto ele prevê a tipificação criminal para as pessoas que assim fizerem, né? Um outro ligado a esse tema, o Congresso Nacional ele aprovou um projeto de lei que estabelece multa também pelo fechamento de vias públicas, alterando o Código de Trânsito. Vocês vejam que quem trabalha com direito é bastante criativo também, não são só os arquitetos que são criativos. Esse projeto de lei ele foi aprovado no Congresso Nacional, mas anteontem a presidente Dilma vetou esse dispositivo, né? O dispositivo que estabelecia multa para as pessoas que fechavam vias públicas, né? E o fundamento do veto foi que esse dispositivo afrontava as liberdades democráticas, né? A liberdade de participação, de reivindicação, né? Agora, esse veto, ele pode ser derrubado no Congresso Nacional. Todo veto feito pelo Poder Executivo é depois apreciado pelo Congresso. E esse veto ele pode ser mantido ou pode ser rejeitado. Então, se o Congresso rejeita o veto, né, a partir desse momento, nós esperamos que isso não ocorra, qualquer pessoa que obstruir a via pública pode ser multada, será multada por esse fato, né? Nós temos outras possibilidades de retrocesso, né? A medida provisória 700, né, que ela altera a lei de desapropriação, né, ela também trata da questão da remoção de famílias. Eu estou me estendendo muito no tempo? Não. Trata da possibilidade de entes, inclusive privados, fazerem a remoção de famílias sendo pobres, sendo em áreas regulares ou não, né? E, inclusive, se colocou uma regra dizendo o seguinte: só tem direito à compensação aquelas famílias que estiverem naquele local há mais de 5 anos, né? Então, é uma regra totalmente arbitrária e violadora do direito à moradia, né? Violadora dos tratados do direito à moradia, que o Brasil, inclusive, é signatário, né? Uma outra questão que a medida provisória também induz é priorizar a remoção e não priorizar a regularização fundiária. Nós sabemos que a Constituição Federal ela estabelece a uso capião, né? Estabelece a função social da propriedade e da cidade, e o Estatuto da Cidade ele prioriza os instrumentos de regularização fundiária de forma que as pessoas elas não saiam daquele local em que elas construíram a sua vida, né? Então, essa medida provisória é outra possibilidade de retrocesso em relação ao direito à cidade, né? Quando eu falei para vocês para que fiquem atentos ao texto da lei, né, é importante também, eu vou estender essa recomendação para que vocês fiquem atentos às publicidades feitas pelos governos, né? Não sei se vocês estão acompanhando, da semana para cá, a Prefeitura de Belo Horizonte tem feito uma campanha massiva divulgando a obra Via 710 como sendo a oitava maravilha do mundo. Eu não estou aqui questionando se essa obra é importante, é necessária, né? Claro, toda obra viária que melhore a mobilidade das pessoas é sempre bem-vinda, né? Só que a propaganda não diz e nunca diria que muitas pessoas elas são removidas, pessoas pobres são removidas para a implementação dessa via, e essa remoção ela é feita violando direitos humanos. Porque as pessoas recebem, elas não são consultadas. Isso é um aspecto muito importante relacionado à participação, à democracia na cidade, né? Porque as pessoas elas são removidas sem participarem do processo decisório, sem participarem da decisão que vai dizer se elas vão ser reassentadas ou vão ser indenizadas, né? Não participam do valor da indenização, nem do local do reassentamento, nem da tipologia da área reassentada, né? Sem comunicação prévia, muitas vezes, né? Sem prazo, inclusive para que as pessoas elas possam estudar o caso específico. Então, eu faço esse alerta para vocês, né? Que não só a Via 710, como qualquer outro processo de remoção, deve assegurar o direito à moradia garantido nos tratados internacionais que o Brasil é signatário. Né? Se vocês, para quem tiver interesse nessa matéria, é só buscar na internet ONU Habitat, moradia, que vocês vão encontrar dezenas de documentos listando todos os direitos, né, relacionados a essa matéria. Né? Então, vocês podem observar que essa minha fala, ela combina instrumentos urbanísticos previstos na legislação, o Estatuto da Cidade, o Plano Diretor, né? Mas esses instrumentos, eles não têm nenhuma utilidade se a sociedade organize, se a população não tiver acesso aos direitos, né? Não tiver acesso aos direitos. Então é necessário que primeiro corra o processo de informação, né? E em seguida o processo de mobilização e resistência, porque esses instrumentos de reforma urbana que não foram concretizados, por que eles não foram concretizados? Porque a população não teve força suficiente para se organizar, para mobilizar e para pressionar o poder público. Senão, todos os prefeitos que passaram nos últimos anos, eles teriam regulamentado o IPTU progressivo, teriam regulamentado a ISEIS, né? E não o fizeram. Né? Então, o direito urbanístico, enfim, qualquer instrumento urbanístico, ele não pode ser visto apenas do ponto de vista normativo. Né? Vocês, arquitetos urbanistas, ou vocês, assessores populares, ou vocês, gestores públicos. Né? É necessário criar esse processo, estimular esse processo de empoderamento e de mobilização da sociedade. Né? Porque a institucionalização, ela tem limites. Né? Ora, porque a lei, ela possui falhas, muitas vezes falhas propositais. Né? Ora, porque existem dificuldades de gestão. Né? Então, não se pode... Qual foi o grande erro do movimento de reforma urbana e dos próprios professores de direito urbanístico, e que eu me incluo dentre eles, que nos últimos 15 anos, nos últimos 20 anos, nós tivemos uma crença exagerada na institucionalidade, uma crença de que a lei ia resolver problemas, que a crença de que a lei ia concretizar, assegurar direitos à população menos favorecida. E nós vimos que não. As cidades, elas estão mais desiguais. Né? As cidades, elas estão mais desiguais. O acesso, por exemplo, à moradia, o acesso à casa própria, né? Ele está muito mais dificultado hoje, porque, claro, se impera a lógica do mercado e o Estado regula muito pouco a propriedade, né? E eu estou fazendo essa comparação com a América do Norte e com a Europa. Né? O grau de regulação do solo urbano no hemisfério norte é muito maior do que o nosso. Né? Vou dar só um exemplo. IPTU. Qual é a alíquota de IPTU que geralmente as legislações estabelecem? Em torno, geralmente, de 1%. Né? Estados Unidos e Canadá, 4%. Esqueci o dedo para trás. 4%. Né? Valor venal, ou seja, aquela base no qual é estabelecido o valor a ser pago. Né? Na América do Norte, é o valor de mercado. Então, se o terreno vale, se o terreno vale 500 mil, a alíquota vai ser sobre 500 mil. Como é que é aqui? Né? O terreno vale 500, o valor venal quanto que é? 200, 230, 270. Né? Então, é toda uma lógica que premia quem tem mais, né? Porque o nosso sistema tributário ele é regressivo. Ele é regressivo porque ele é muito baseado no consumo, ele não é baseado no patrimônio. Quem tem mais patrimônio paga menos. Então, quando eu faço esse exemplo, eu não estou falando da pessoa que tem uma propriedade, que tem a sua casa própria, né? Eu estou falando de incorporadoras imobiliárias, né? De imobiliárias, de construtoras que têm um estoque de terreno enorme, né? E que pagam quase proporcionalmente muito pouco, né? De tributos, né? Então, sim. Então eu vou para a última parte da minha fala, que é trabalhar um pouco alguns aspectos relacionados à participação, já que ele foi pedido para falar um pouco sobre a democracia, né? Mas democracia é tudo, né? Na verdade, se você não implementa direito à cidade, você não tem uma cidade democrática, né? Não existe uma igualdade de acesso, né? Democracia se refere muito, tem um binômio muito próximo da igualdade, né? Se não há igualdade, não há democracia, né? Do ponto de vista da participação, das esferas de participação, né? Nós temos as esferas institucionais e as esferas não institucionais, né? Em relação às esferas institucionais, o Estatuto da Cidade, ele teve um avanço, que é um avanço que é vinculativo, ou seja, os municípios que elaborarem plano diretor, os que são obrigados, e aqueles que quiserem elaborar, eles precisam garantir participação social por meio de audiências públicas, né, conferências de política urbana, né, a resolução 25 de 2005 do Conselho das Cidades estabelece uma metodologia do que é razoável considerar participação social. Então vai falar da audiência pública, que ela tem que ser descentralizada, que ela tem que permitir que setores diferentes da sociedade participem, ela tem que ser num horário adequado, né? Imagina fazer uma audiência pública às 14h, né? O trabalhador ele vai participar como? Né? Prazo de 15 dias, quer dizer, divulgação massiva das audiências para que as pessoas elas possam saber que a audiência existe, né? Prazo de 15 dias para que as pessoas possam se inteirar daquele assunto, né? Inclusive, técnicos da prefeitura devem estar escalados para explicar aqueles conteúdos a quem queira, né? Conteúdos explicativos, didáticos, para que as pessoas possam acessar e não com aquela tecnicalidade que só o arquiteto ou eventualmente quem era do direito sabe, né? Então, a participação é o grande ganho do Estatuto da Cidade e que as pessoas elas estão de fato descobrindo isso, né? E muitos municípios que não têm garantido a participação tiveram os seus planos diretores invalidados pela justiça, né? Então, é claro que essa participação ela tem níveis diferentes, né? Quando a gestão pública quer, de fato, fazer uma discussão mais democrática, ela vai fazer um processo bem longo, ela vai possibilitar que, de fato, todos os setores participem. Quando a prefeitura não quer, ela vai tentar apenas cumprir os requisitos formais, né? Então, existem níveis diferentes de participação, né? É claro que isso tem a ver também com a legitimidade, porque se a população ela não discute, se ela não tem ciência daquele conteúdo que vai virar lei, né? O grau de aceitação e muitas vezes de cumprimento da lei é menor. Então, até para legitimar o plano diretor e a lei urbanística, é importante a participação, né? Mas a participação ela é mais importante por dois aspectos. Primeiro, porque as pessoas elas tenham acesso à informação. O segundo aspecto é que as pessoas elas possam influir na decisão do gestor público. A participação ela não vai garantir que o gestor público vá, de fato, implementar aquela proposta. Ele não é obrigado a cumprir aquilo que a plenária, aquilo que a plenária achou melhor, né? Mas no debate, na discussão, pode influenciar, pode pressionar o poder público para que adote aquela política, tá? Outra dimensão do espaço institucional são os conselhos, né? Eu vou listar aqui dois relacionados à cidade. Um é o Conselho de Política Urbana, o CUMPUR, e o outro é o Conselho de Habitação, né? Não só os teóricos, mas também os ativistas, os membros de movimentos sociais, têm criticado muito esses espaços de participação, primeiro porque, via de regra, esses conselhos, eles são, os movimentos populares, eles são subrepresentados, né? Quer dizer, tem poucas cadeiras, poucos assentos para os movimentos populares, né? E se o poder público, como é o caso de Belo Horizonte, adota um receituário de urbanismo neoliberal, né? E a prova disso é a insistência com as operações urbanas consorciadas, né? Não tô tirando isso da minha imaginação, né? É só analisar, digamos assim, a proposta das operações urbanas, que nós vamos deduzir isso, né? É claro, a composição do conselho, ela vai ser muito pró-mercado imobiliário, porque hoje a prefeitura de Belo Horizonte é pró-mercado imobiliário, né? Então, o espaço que os movimentos populares têm para lutar por direitos no Conselho de Política Urbana é um espaço inócuo, né? Um espaço vazio, né? No Conselho de Habitação, as coisas não são muito diferentes, né? Sem contar que a Prefeitura faz o processo de cooptação de lideranças populares que participam do Conselho. Então, qual que é a armadilha dos conselhos? Porque os conselhos, eles dão uma aparente eles dão a aparência de que as políticas públicas, elas são discutidas com a população e com os movimentos sociais, com os movimentos populares. E, na verdade, não são. Né? Na verdade, é uma pauta definida verticalmente, de cima para baixo, né? E que o poder público se utiliza do conselho para se legitimar perante a população. Olha, esse programa, essa proposta, essa intervenção, ela foi negociada, ela foi discutida com a sociedade civil, né? Então, muitos movimentos populares hoje, eles têm se recusado a participar de conselhos justamente para não entrar nesse jogo da legitimação feita pelo espaço institucional, né? Alguns movimentos até são até mais radicais, eles não participam nem de reuniões de negociação com o poder público, né? O MPL, que é o Movimento Passe Livre, não participa nem de conselho, nem de discussão, nem de negociação pública. Por quê? Porque a partir do momento em que o movimento negocia, né, e aí o poder público, ele vai adotar determinada política, o poder público vai dizer, olha, nós aqui, junto com o movimento A, B ou C, nós estamos implementando tal política, né? Então, a institucionalização, ela é importante? É. Né? Nós não podemos negar a importância de se inscrever direitos em lei, né? De se lutar também para que esses direitos, eles sejam concretizados, né? E aqui estou me referindo em especial ao Plano Diretor de Belo Horizonte, né? Mas a principal dimensão de luta pelo direito à cidade não é no campo institucional, né? É no campo das mobilizações, no campo da resistência, né? Porque é assim que o poder público passa a ser mais sensível a determinadas reivindicações, né? Se não fechar rua, se não fizer greve, se não fizer paralisação de atividades, se não fizer barulho, né? Não vai incomodar, né? Não vai incomodar, né? Então, e aí eu vou entrar na segunda parte, que é a participação democrática não institucional, né? Que pode ser resumida da seguinte maneira: prática cotidiana e permanente de manifestação pública na cidade, Né? Então, a participação democrática não institucional, ela tem que ser uma prática cotidiana. Né? Ela tem que ser uma prática cotidiana, não só para que as pessoas elas se conscientizem no processo de organização, mas que de fato tenha, possa ter uma possibilidade mais real de influir nas políticas públicas. Né? Nós tivemos recentemente o caso, na semana passada, do fechamento da... Qual, Jéssica? MG... MGs, enfim, uma dessas MGs aí. Né? Depois que o movimento organizado fez o fechamento da rodovia, né, o poder público aceitou, né, abrir um processo de negociação com alguns movimentos organizados. Né? Então essa é a lógica que funciona. Né? Ficar preso no campo da institucionalidade acaba sendo um erro que foi cometido durante muitos anos, né? E que muitos professores de direito urbanístico, arquitetos, urbanistas, assessores, né, já têm feito uma crítica muito forte. Né? Uma outra questão é a participação da decisão nos processos decisórios, que as envolve. Então, vejam, não tem lógica discutir democracia na cidade se as pessoas que moram numa área que vai ser objeto de regularização fundiária não puderem discutir de igual para igual com o gestor público quais são as soluções de urbanização e de regularização que vão ser feitas naquela área. Né? Como não adianta também, isso vale também para as remoções forçadas, né? em que o poder público ele decide que as pessoas saem, né, sem qualquer tipo de participação. Então, e aí eu vou resgatar um pouquinho um tema que é bastante caro para a professora aqui do urbanismo, que é a Silke Kapp, né? Ela trabalha muito a ideia de autonomia socioespacial. Né? É preciso que os moradores eles possam, eu estou me referindo aos moradores de áreas a serem regularizadas ou que tenham tido, sejam reassentados, né, que eles possam de fato escolher, né, ou pelo menos influir na escolha sobre o tipo de moradia, né, sobre o modo de fazer a cidade, sobre o local em que vai ocorrer o reassentamento, né, e não dessa maneira vertical como é feito. Né. Então, essa produção da cidade feita pelas pessoas, né? Não só pelo mercado, como geralmente é feito. Né? Bem, gente, eu tentei aqui, nesse tempo, abordar várias questões que no meu entender, são importantes para o direito urbanístico e para a democracia, mas eu tentei não me estender muito, já esperando o retorno de vocês para o debate, né, para questões que vocês possam problematizar. Então, obrigado por enquanto. Bom, gente, agora então a gente vai abrir para perguntas, para rolar um debate aqui. E pode ficar à vontade, quem quiser começar. Oi, boa noite. Eu queria saber, porque enquanto você falava, eu estava pensando nisso, como é possível juntar o progresso social junto com o progresso econômico? Entendeu a pergunta? Sim. Como é possível unir o... Obrigado pela pergunta. Veja, a tua pergunta ela é bem ampla, né? Então, seria possível discutir Estado brasileiro, globalização, mas eu vou puxar, como nós estamos discutindo cidade, direito urbanístico, eu vou puxar essa tua pergunta para a nossa realidade aqui, né? Quando todos esses instrumentos que eu me referi de reforma urbana, de inclusão social, né, eles são instrumentos que eles existem na cidade capitalista, né? Ou seja, instrumentos estes que vão, que se de fato aplicados, eles vão ter o solo urbano, ele vai ter um maior grau de regulação, né? E o maior grau de regulação vai implicar, por consequência, uma menor margem de lucro do mercado imobiliário. Porque essa menor margem de lucro, ela vai ser menor porque as contrapartidas do mercado imobiliário para a coletividade serão maiores caso esses instrumentos eles sejam aplicados, né? O mercado imobiliário, e aí vocês podem acompanhar as manifestações do Sinduscom, da DEME, né? Toda vez que vem alguma possibilidade de aplicação do instrumento que cumpra a função social da propriedade, o mercado ele utiliza a seguinte estratégia: esse instrumento vai inviabilizar a cidade, esse instrumento vai inviabilizar a atividade econômica, esse instrumento ele vai elevar o valor da propriedade urbana, né? Existem pesquisadores, professores muito conceituados que dizem que não, né? Que o maior grau de regulação do solo urbano, inclusive extremamente justo. Por que que é justo? Porque a valorização imobiliária que é percebida pelo mercado, ela é decorrente principalmente de dois fatores: qualificação urbanística, que vocês sabem o que é, né? E investimentos públicos. Então, o grosso do valor da propriedade urbana não foi decorrente de uma ação do particular, ela foi decorrente de uma ação do poder público, que gerou um processo de valorização imobiliária. Então, nada mais justo, isso não é uma proposta de esquerda, né? Os liberais falam isso, né? Os liberais falam isso fora do Brasil, aqui não, né? Claro. Os liberais falam isso de que existe uma necessidade, uma justiça do poder público recuperar parte da mais-valia que foi agregada a essas propriedades, né? Então, o que que alguns estudiosos, eu vou me referir principalmente ao Martin Smolka, né? Ao Pedro Abramo, né? Eles vão dizer o seguinte, que qualquer aumento da regulação do uso do solo vai gerar uma redução da margem do lucro, mas o solo urbano é um bem econômico, sujeito à lei da oferta e da demanda, né? Então as pessoas elas pagam mais, muitas vezes por processos especulativos artificiais, como foi o que aconteceu nos últimos anos, né? Eu vou dar um exemplo da minha cidade, lá no interior de Santa Catarina. Os terrenos, em geral, eram muito baratos. Uns 10 anos atrás, os donos das imobiliárias se reuniram e decidiram, vamos ganhar mais aqui, né? Aí todos eles aumentaram de maneira artificial os valores das propriedades a serem colocadas à venda, né? Então, o valor da propriedade, ele se relaciona muito, claro, com localização, com infraestrutura, né? Com os atributos que a propriedade possui, mas também com uma lei que é uma das mais antigas do mundo, que é a lei da oferta e demanda. Então, se a regulação do uso do solo ela aumenta, as contrapartidas elas aumentam, isso não vai ser repassado necessariamente aos preços, né? Ao preço do solo urbano. Porque as pessoas, se o preço estiver muito alto, se as pessoas não tiverem dinheiro, elas não vão comprar, né? Por que eu estou fazendo esse raciocínio todo? Porque você perguntou como conciliar o progresso social, né, com direitos sociais, do progresso econômico com direitos sociais, né? Do ponto de vista da cidade, você concilia quando você tem uma regulação mais forte do solo urbano, garantindo que tenha políticas redistributivas, ou seja, tirar de quem tem mais e dar para quem tem menos. A Constituição, ela manda fazer isso, porque ela diz que precisa reduzir desigualdades sociais, precisa reduzir desigualdades regionais. Ela fala no artigo 8.2, precisa cumprir a função social da cidade. Ora, como que se cumpre a função social da cidade se apenas 30% tem acesso a essa cidade, se 70% não tem? Então, conciliar é você aumentar a regulação do solo urbano e, claro, garantir também que a iniciativa privada possa explorar o solo urbano, né? Isso não inviabiliza, né? Os países europeus da América do Norte, onde tem maior grau de regulação, eles vivem muito bem. Só que a margem de lucro deles é menor do que aqui, né? Ó, tá conversando, hein? Boa noite. Eu tô no oitavo período e agora eu tô fazendo um trabalho onde eu estudei um pouco sobre operações urbanas e tal. E aí, olhando pelo menos assim na parte das diretrizes do programa, parece ser muito bom. Então lá tem, por exemplo, no Boulevard Oeste, mas dá o cálculo no geral, tem então 50% de política incentivada para novos empreendimentos, tem que ser reservado 50% pelo menos para política incentivada. Tem previsão de subsídio cruzado, aluguel social comercial, reassentamento dentro da área, criação de banco de imóveis e uma série de instrumentos. Eu queria saber em que medida que esses instrumentos têm sido deturpados nos casos que as operações urbanas têm dado errado, de que maneira que eles têm sido utilizados de maneira a favor do mercado. Por que isso está dando errado, se isso já está sendo previsto? Bom, gente, as operações urbanas consorciadas, elas surgem aqui no Brasil na década de 80 com um nome diferente, que é chamado Operações Interligadas, né? Se for pegar o histórico, vocês vão ver lá que uma lei de 84 em São Paulo começou a aplicar. As operações urbanas consorciadas, né? Elas foram, na verdade, desejo de consumo, né? Foram e são desejos de consumo de muitas administrações municipais, inclusive do campo da esquerda, né? Na década de 90 aqui em Belo Horizonte, você tem algumas operações urbanas menores e um discurso do poder público de que é importante a operação urbana para atrair investimentos externos, considerando que o poder público não tem orçamento necessário para cumprir todas as suas finalidades institucionais, né? O problema não é a justificativa, né? A justificativa, ela tem plausibilidade, né? O problema é o desenrolar da história, é o que aconteceu quando da sua implementação, né? Se vocês forem pegar, existem os documentos, talvez aqui a biblioteca de vocês tenha, os documentos preparatórios para o plano diretor da gestão Erundina, em 92. Esses documentos são de 91, salvo engano. E ali existem estudos que comprovam que as operações urbanas feitas no município de São Paulo na década de 80, né, elas estabeleceram grandes contrapartidas sociais, né? Então, eu não lembro agora o número de cabeça, será que eu tenho anotado? Eu não tenho aqui, mas algumas milhares de moradias sociais foram feitas no município de São Paulo como contrapartidas feitas pelos empreendedores que foram beneficiados na operação urbana consorciada. Porque esse beneficiado são condições de urbanização especiais, específicas, flexibilização urbanística, aumento do potencial construtivo. Então, não foi de graça, né? Só que a operação urbana consorciada, mais para frente, né? Houve uma tendência das gestões públicas de reduzirem substancialmente as contrapartidas, né, sociais, né? E nós temos um problema sério no Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade tem vocês lembram que eu falei para vocês que o Estatuto da Cidade, que a operação urbana foi incluída no Estatuto por parlamentares ligados ao setor imobiliário. E existe um dispositivo do Estatuto da Cidade que diz o seguinte: as contrapartidas na operação urbana consorciada, elas devem ser feitas na própria área da operação. Né? O que acontece? Hoje, quando tem um investidor imobiliário que vai propor ao prefeito a operação urbana consorciada, né? Eu vou perguntar para vocês, o que esse investidor ele vai preferir? Uma área objeto da operação urbana que seja uma área que tenha pobres ou que não tenha pobres? O que vocês acham? Que não tenha pobres. Por quê? Porque para boa parte do mercado imobiliário, pobre não pode morar junto com pessoas de classe média ou de classe média alta ou de classe alta. Né? Então, consequentemente, esse dispositivo do Estatuto da Cidade, né, ele vai fazer com que as operações urbanas, elas sejam, quando elas são aplicadas em áreas que não têm pobres, todas as contrapartidas elas são feitas para os próprios empreendedores. Porque não tem, se não tem pobre, para quem qual contrapartida você vai fazer? Uma praça? Um jardim? Tá, mas essa praça, esse jardim vai beneficiar quem? Indiretamente também a coletividade, mas muito pouco. Ela vai beneficiar principalmente as pessoas, os proprietários daquela área. Né? Então, existe a possibilidade de operação urbana consorciada ter contrapartidas reais? Existe. Né? Eu tenho muitas reticências em relação a isso. Mas se a prefeitura quiser, junto com o mercado, olha, vocês topam? Aqui tem uma favela, né? E aqui tem uma área que está que é possível ter uma valorização imobiliária, né? Então, vocês topam? Vocês bancam a regularização e a urbanização da favela e em troca vocês têm flexibilização urbanística para o terreno. É possível, então, né? Só que do ponto de vista hoje prático, operacional, né? É quase impossível, né? Então é por isso que vocês fiquem muito atentos quando vocês vão analisar a operação urbana leste-oeste, né? Como que é feita essa contrapartida, né? Porque contrapartida, para mim, contrapartida efetiva é você garantir ou você ceder terrenos para habitação de interesse social ou você produzir moradia social. Você dizer que parte do terreno vai ser explorado economicamente por um empreendedor e ali vai ter um subsídio cruzado ou vai ter não sei o que mais para moradia social, isso para mim é uma contrapartida mínima, né? Porque a pessoa ela vai vender a unidade habitacional, então isso não é contrapartida. Né? Contrapartida é quando uma pessoa cede terreno ou ela constrói a unidade habitacional e doa a unidade habitacional. Então, tenham muito cuidado quando se forem analisar as contrapartidas feitas na ACO, na Leste-Oeste. A minha pergunta vai tipo assim, como que a gente faz? É meio que eu já te perguntei isso. Porque o IPTU Progressivo e o CA, eles acabaram meio sendo... Eles não necessariamente têm uma função social em si, né? Eles têm a função de compulsão de uso, assim. E eu fico pensando, igual você estava falando mais cedo, que nos consórcios tem essa obrigatoriedade de ter direcionado, quando tem a desapropriação, deles serem direcionados para a habitação social. Mas sem ser isso, assim, como transformar o IPTU progressivo em alguma coisa efetivamente para o direito à cidade, não mais uma coisa para a iniciativa privada. Tá, a questão do DPTU progressivo no tempo, que é um instrumento importantíssimo, tem uma fase anterior dele que se chama parcelamento ou edificação compulsória, né? É muito importante que vocês fiquem atentos sobre, em relação a quais são as prioridades do poder público para instituir esse instrumento. Primeiro, qual é a localização das áreas em que o poder público, em que a lei está obrigando a função social, né? Geralmente você aplica esse instrumento nas áreas centrais, porque elas são dotadas de infraestrutura, né, e é necessário otimizar esses instrumentos, né? Existe uma proposta, inclusive, de combinação de instrumentos, ZEIS mais parcelamento e edificação compulsória. A ZEIS mais parcelamento é uma proposta muito interessante para ZEIS de áreas vazias. Por quê? Porque você grava determinada parte do território como sendo uma ZEIS, estou me referindo aqui a um terreno vazio, ou a um prédio, ou a mais prédios, que estejam não utilizados ou subutilizados, e aí você, para aquelas áreas, você determina o proprietário que ele cumpra a função social, né? E aí, a função social, nesse caso, tem que ser moradia e interesse social. Aí você combina dois instrumentos, porque você garante a função social da propriedade, você evita a ociosidade de terrenos ou de prédios vazios, combinando com a concretização do direito à moradia, né? Então, me parece que é a maneira mais justa de você, mais justa e mais eficaz de você aplicar esse instrumento. O consórcio imobiliário é um instrumento previsto no Estatuto da Cidade e que algumas legislações municipais vêm também regulando. São Paulo regulou e aqui agora Belo Horizonte tem a proposta de regular, né? O consórcio imobiliário funciona da seguinte maneira: aquele proprietário que é notificado para cumprir a função social, né, de terrenos, geralmente de terrenos, né, via de regra de terrenos, ele faz uma parceria com o poder público, o poder público constrói as unidades habitacionais e cede uma cota de unidades para o proprietário para pagar o terreno. E as demais unidades, elas são utilizadas para outros fins, tá? O que eu acho que é importante nesse caso, vinculando função social com moradia, né? Eu até defendi isso mais cedo. De que o consórcio imobiliário, se realizado, né, as unidades habitacionais, as que não forem entregues ao proprietário, elas devem ser necessariamente de moradia social, né? Porque aí, esse é um grande risco que se tem quando o Estado ele tem uma saciedade por uma política arrecadatória. Ele quer arrecadar recursos, né? E muitas vezes esses recursos eles não são direcionados para a política habitacional, né? Até, uma das propostas da prefeitura de BH é de que os recursos da desapropriação para fins de reforma urbana sejam direcionados para moradia e para obras, infraestrutura relacionadas à mobilidade. Eu tenho que explicar isso. Porque o PEUC, parcelamento e edificação compulsória, é composto de três fases: parcelamento e edificação compulsório, IPTU progressivo no tempo, e se após 5 anos o proprietário não cumprir a função social, desapropriação para fins de reforma urbana. Esse recurso, ele tem que ser destinado para habitação, né? É a mesma coisa com o consórcio imobiliário. É um instrumento que pode ser interessante, né? Mas as unidades habitacionais, elas devem ser destinadas para moradia e interesse social, tá? eu queria entender melhor como é que as EIs conseguem impedir processos de gentrificação e expulsão das pessoas que iriam morar ali, por causa que existe as EIs. Aqui são duas situações diferentes, EIs de áreas consolidadas por população de baixa renda e EIs de áreas vazias. As EIs de áreas consolidadas, você garante, ou pelo menos você evita o processo de gentrificação, primeiro porque aquele destino, aquela afetação é moradia de interesse social. Né? E você faz isso por meio de parâmetros urbanísticos. Você estabelece que o tamanho de lote não pode ser superior a 200 metros quadrados, você proíbe o remembramento de lote, você proíbe, você só permite o comércio se for feito junto com a moradia, né? Você proíbe determinados empreendimentos que podem ser utilizados para pressionar a saída dos moradores. Então, por exemplo, faz um supermercado, aí o dono do supermercado quer implementar o supermercado, ele vai pressionando um por um. Então, existem mecanismos legais para impedir outros usos que não seja moradia. As EIs de área vazia, né, é um terreno vazio ou é um prédio, EIs de área vazia, que é um terreno ou um prédio subutilizado, você grava, a lei diz, ó, só pode ter moradia de interesse social. Então, não pode ter outras construções ou outros usos. Né? Então, essa é a maneira de vincular. Você só pode utilizar se for para moradia de interesse social. Então, as regras jurídicas já estabelecem essa vinculação. É claro que é preciso ter importante que as pessoas elas tenham essa informação, né? Principalmente para que esses instrumentos sejam de fato concretizados, né? Ok? Mas, por exemplo, se determinar que é uma habitação de interesse social impede que haja, não sei, algum tipo de supervalorização ali e que eventualmente as pessoas saiam? Veja, qualquer área, sendo informal ou da cidade formal, se tiver um processo de valorização imobiliária muito grande, né, claro que pode gerar uma pressão para que as pessoas saiam do local. Né? Agora, nas EIs, a não ser em circunstâncias excepcionais, mas nas EIs, a pessoa, se ela sair, outra vai entrar, mas sem uma diferença socioeconômica muito grande. Porque, é claro, nós temos, imaginemos uma zona especial de interesse social na Rocinha, no Vidigal, né? No Pavãozinho, no Cantagalo. Né? Imagine que essas áreas sejam zonas especiais de interesse social. Né? Com o processo de valorização imobiliária, no caso ali com o processo de com a implantação da UPP, né, a área ela gera valorização e há o risco, né, das pessoas venderem e outras entrarem. Né? Agora, o que tem. Foi até bom esse exemplo pelo seguinte. Né, o que tem acontecido no Vidigal, na Rocinha, no Cantagalo, no Pavãozinho, Babilônia, é que pessoas com dinheiro têm comprado as casas e têm feito casas, pousadas chiques, etc. e tal, né? Então, possivelmente porque ali não é ZEIS. Né? Se fosse ZEIS, alguns usos, esses usos não seriam admissíveis, ou o próprio tamanho teria um tamanho específico de lote. Né? Então, claro, esse processo de compra e venda de áreas de favelas e vilas, isso existe, vai sempre existir. Inclusive, é direito das pessoas venderem. Né? Quem diz que é proibido vender? Né? É mercado. Né? É claro que é sempre recomendável que não venda. Porque às vezes a pessoa vende e ela retorna ao ciclo da ilegalidade. Às vezes ela vai ocupar um outro lugar mais periférico, vivendo numa situação de precariedade urbanística ambiental por mais 20, 30 anos. Né? Mas, enfim, as EIs é um instrumento importante. Né? Só fazer então uma propaganda. Propaganda não, eu tenho no Face dois grupos que eu posto muitas questões relacionadas ao urbanismo e meio ambiente. Eu sempre esqueço o nome, mas você pode procurar lá direito e meio ambiente na cidade ou nas cidades. Tem uma página e tem um grupo, tá? Vocês podem procurar lá solicitar que o adicione. Tem algumas dessas questões que eu falei aqui, eu vou postando lá. Então, gente, queria agradecer, né, o convite. Sim. Boa noite. Eu não sei se faz sentido, na minha cabeça faz sentido, mas enfim. A gente vê agora esse boom assim, de parceria público-privada, que sempre existiram, mas a gente está ouvindo falar mais agora. E parece que tem uma ideia assim, de que o Estado é incapaz de gerir as coisas dentro da cidade. Tipo, até as UMEIs agora estão tendo parceria. Como é que é isso? Tipo, o Estado é incapaz de gerir essas coisas? Como é que a gente pode melhorar isso? É sempre necessário um agente privado? Essa pergunta complexa no final do segundo tempo do jogo. Veja, é porque discutir as parcerias público-privadas, é porque parceria público-privada não é só operação urbana consorciada. A parceria público-privada pode ser para o saneamento, pode ser para a água, pode ser para a gestão dos resíduos, né? Eu particularmente, essa é uma opinião pessoal, eu de um modo geral, eu entendo que o poder público ele tem expertise suficiente para fazer a gestão de todos os serviços públicos essenciais, né? Porque a parceria público-privada, ela trabalha muito na lógica do serviço como tarifa, né? Então, essa lógica do serviço como tarifa, via de regra, faz com que, bom, claro, o mercado ele não vai querer fazer parceria público-privada se ele não tiver lucro, né? Então, eu parto do pressuposto, bom, primeiro que eu acho que o poder público ele tem expertise para gerir esses recursos, né? Nós temos ótimas universidades que preparam muito bem os técnicos para fazer essa gestão, né? Segundo, do ponto de vista do serviço em si, do valor da tarifa, né? É claro, se existe a PPP, né? É porque vai existir uma margem de lucro e o valor vai ser majorado, né? Então, eu como cidadão, não como professor, mas eu como cidadão, eu acho que não é necessário, de um modo geral, né? As PPPs relacionadas ao urbanismo, que é, digamos assim, a praia que eu conheço um pouquinho mais, né? Eu entendo que elas são prejudiciais para a cidade, né? Por quê? Porque existe o argumento de que a iniciativa privada ela vai aportar recursos. Ok, vai aportar recursos. Mas o poder público também aporta recursos. E não é pouco. Porque a iniciativa privada ela não vai para uma área que não tiver uma infraestrutura básica toda pronta. Ela não faz o contrato com a poder público se o poder público não for o garante, né? Se ele não afiançar que, olha, se algo der errado, eu dou conta. Se tiver algum desequilíbrio econômico-contratual, né? E tem outra. Informalmente, quando existe uma operação urbana consorciada, / PPP, né? Existe implícita uma decisão, a ideia de que o poder público vai se comprometer permanentemente a aportar recursos para aquela área. Então não é aquela maravilha que as pessoas pensam. Vem em seu privada, traz 100% dos recursos e ok. Não, tem muito investimento público. Mas o que é cruel não é isso. O que é cruel é esse investimento público que é aportado ali vai ser para uma área objeto de valorização imobiliária. O que é cruel é que esse recurso ele deveria ir para uma área pobre. É onde, de fato, precisa. Né? Então, é aí que reside a maldade desse instrumento, da maneira como ele tem sido feito. Talvez da maneira como ele tem sido feito hoje. Né? Eu recomendo a vocês, em relação a isso, leiam os trabalhos da Marina Fix. Vocês devem já ter ouvido falar dela. Ela fez uma avaliação criteriosa das operações urbanas em São Paulo nos anos 2000, e ali vocês vão ver, vocês vão comprovar isso que eu estou dizendo para vocês. Bom, eu acho que encerramos, né? Vai ter uma palestra agora às 7 horas aqui no auditório, eu acho que as pessoas devem querer ir para lá. Primeiro agradecer ao Daniel Gaia pela presença aqui, valeu, foi muito bom. Pedir desculpa pelo atraso, pela confusão aí para organizar as coisas todas, e obrigada a todo mundo que ajudou. E a nível de esclarecimento, assim, essa conversa que rolou aqui hoje, teve outra que rolou semana passada, quarta-feira, tudo faz parte de um mesmo movimento que a gente está organizando aqui dentro da escola, que é tentando trazer para cá, para as discussões nossas aqui, essa questão toda que está rolando no país, assim, né? Esse processo todo que a gente está enfrentando agora, e perceber a importância disso no nosso dia a dia mesmo, na nossa área, na nossa profissão, na nossa situação futura. Então, semana que vem a gente vai organizar mais alguma coisa. As nossas reuniões para discutir isso têm sido segunda-feira, 4h30 no auditório. Segunda-feira provavelmente não vai rolar, porque vai ter o evento, o barulhaço. E fiquem atentos às programações. Pois é, talvez seja terça o barulhaço. Então a gente ainda está decidindo. Talvez a reunião vai ser terça. Então, assim, fiquem espertos. Nós vamos informar. Nós colaremos cartazes. E é isso aí. Obrigada, viu, gente? Ah, e outra coisa. As cadeiras, levar para a peixaria, por favor. Vai ajudar muito. Obrigada.